Você está pronta para ir correr? Não. Eu acho que tenho que ir ao médico hoje. Não estou me sentindo bem. Sinto muito. Qual é o problema? Tenho dor de cabeça, dor nas costas e dor de garganta. Acho que estou com gripe. Você acha que tem febre também? Não sei, mas também tenho dor no corpo inteiro. Bem, se você está se sentindo tão mal, definitivamente eu levo você ao médico agora mesmo. O que o médico disse? Eu estou com gripe e preciso descansar muito. Você tem que beber muito líquido e tomar vitamina C. Sim, eu sei. Também preciso comprar esta receita na farmácia. Passaremos lá no caminho para casa. Obrigada.